celestial caminhando, caminhando. Pois não me encanta mais o prazer terreal caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando. São eles saúde encontrar caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. E então com Jesus para sempre estarei caminhando, caminhando. Seu nome eternamente então louvarei caminhando, sim, naquele.